Bateu dentro da gente o nosso amor, o nosso incrível amor. Tudo foi como num sonho. No nosso amor, as coisas não têm tempo.